O primeiro CD só veio em 1994. A vida os ensinou que as coisas acontecem no tempo certo. E não no tempo em que queremos. E por falar no Senhor Tempo, ele começou a dar sinais de esperança. Sabe, os bares tornaram-se pequenos e a plateia crescia em ritmo acelerado. Tudo parecia tão mágico. As dificuldades pareciam ter cicatrizado. Quando olhavam as marcas, sentiam orgulho de terem vivido tudo aquilo. Passados 15 anos desde o primeiro encontro, o grande momento havia chegado. Dormi na Praça. Uma canção simples e bem-humorada venceu toda e qualquer barreira. Se encontrou resistência, tirou de letra e colocou Bruno e Marrone no topo. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Lindo assim. Que legal. Agora eram os mais solicitados em grandes feiras e como atração principal. Seus discos vendiam como há muito tempo não se via. Nos carros, nas casas, nas ruas, a música ecoava. Ver os Sonhadores só em meio a milhares de outros fãs. Bateram recordes de público. O Brasil inteiro queria ouvir e ver Bruno e Marrone.